Rádio do Vale, AM 820, uma emissora do Grupo Independente. Horas 27 minutos, Fiua Sivron Swanzig Menodan, 820 em festa, com a música alemã, com a música de bandas, para você espantar a tristeza e o baixo astral. E Malus Rima Froh, até às 19 horas, só alegria para você que acompanha a programação. Na sequência, intervalo comercial, mas antes do intervalo comercial, aquele momento de refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre as atitudes, sobre agradecer por mais uma jornada, por mais uma quinta-feira nas nossas vidas, com a bela mensagem que nos traz a paróquia Santo Antônio, na hora da Ave Maria, hoje com o padre Lucas Weber. Hora da Ave Maria, programa da Comunidade Católica da Paróquia Santo Antônio de Estrela. Boa tarde, ouvintes da Rádio do Vale e Hora da Ave Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, 29 de novembro de 2018, dentro da última semana do ano litúrgico, o ano B. O fim do mundo para os cristãos é o momento do encontro pessoal com o Senhor Glorioso, o evento que conclui a história da salvação dos seres humanos, a redenção definitiva. Naquele dia, todo o poder do mal terá o seu fim. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos e a todos os que se voltam para Ele. Salmo 99. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, é Ele e Ele mesmo nos fez, somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças a seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes as mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus inaugura na terra o reino de Deus. ele identifica o fim de um mundo com sua vinda entre nós, que suscita um grito de alegria. Está próxima a libertação. A aparição majestosa do Senhor no fim dos tempos é salvação e libertação definitiva para a humanidade. O fim do mundo, para os cristãos, é, portanto, o momento do encontro pessoal com o Senhor glorioso, o ato que conclui a história da salvação da humanidade, a redenção definitiva. Então Jesus voltará, mostrar-se-á a cada um de nós e poderemos vê-lo face a face. Se o tivermos procurado como amigo, encontrá-lo-emos com alegria e confiança. Mas se, pelo contrário, o tivermos ignorado, descuidado, desprezado em sua pessoa ou nos irmãos, o encontro será de muito medo e de indizível dor que jamais se terá experimentado antes. Salvação ou condenação, ruína ou libertação, felicidade ou desespero. Faça-se a escolha enquanto se vive neste mundo, no tempo, com toda a nossa vida. Sejamos muito sábios, escolhemos a vida plena que é Cristo. Sigamo-lo livre, conscientemente e com muito amor. Que sejamos muito vigilantes. Cantai louvores, todas as gentes, povos todos, festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amanhã, sexta-feira, das 14 às 16 horas, encontro de oração na Matriz da Renovação Carismática. Às 18h30, missa na Matriz. E às 20 horas, missa na Comunidade São Jacó, com o encontro dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Sábado, às 15h30, missa na Comunidade Santa Rita de Cássia. Às 16h30, encontro do CLJ na Matriz. Missas para o sábado, às 16 horas, na Comunidade São João Batista. Às 16 horas, também, na Comunidade São Luís. Às 17 horas, na Capela São José, junto ao hospital. Às 18h30, na Matriz. No mesmo horário, das 18h30, na Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes de Moinhos. Às 20h30, tríduo com missa na São Francisco Xavier de Glória. E às 20 horas, missa na Comunidade São Pedro Canísio de Arroio do Ouro. Domingo, às 8h30, missa na Matriz. No mesmo horário, três missas. A segunda será na Comunidade Auxiliadora. E a terceira, no mesmo horário, das 8h30, na Comunidade São José Operário do bairro Imigrantes. Às 10 horas também teremos três missas neste mesmo horário, na São Pedro Apóstolo de Delfina, com encontro da família Gregori. Também às 10 horas, na Sagrada Família de Porangos, com festa anual da comunidade. E também no mesmo horário, das 10, na São Roque do bairro Marmit. Às 19 horas, missa na Matriz. E às 20 horas, tríduo com missa na Comunidade São Francisco Xavier de Glória. Está encerrando a hora da Ave Maria. Obrigado, ouvintes. Que Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 820 em festa. Terceira hora. Patrocínio: Getúlio Máquinas Estrela, Avenida dos Estados 56. Telefone 3712-1779. Em Teutônia, na Rua 25 de Julho 589, em Langiru. Rádio do Vale, AM 820. Uma emissora do Grupo Independente.